água e o sangue escorriam daquela cruz. Transformava o meu coração, Jesus. Amor igual nunca senti. O meu deserto transformou-se em um jardim. Pedaços de rocha rolavam pelo chão, ficando agora bem longe do meu coração. Tendo aquele homem mover por mim, e hoje este sangue é vida dentro de mim. Desceu do céu.